parada é complicado, mas eu vou te explicar qual é a análise radial, sentido, centro, a intenção. Só divertimento, um skate na bolsa e um Walkman. Tô de duas rodas e nem aí pra ninguém. Hoje eu quero sair só, como diz Lenine. Muito prazer, aqui é o Holmes, poeta do crime. Cachorro louco em SP, nos quatro cantos. Levaram sua CG no espianto que você tinha comprado há um tempo atrás. Vão depenar ou pagar 300 reais. Tô num rolê em São Paulo, mas eu sei quanto custa um magnata no Audi na rua Augusta, sentido Brooklyn, Moema ou Ibirapuera. Poeira, só plebe, estrela e do outro lado a favela que a mídia finge não ver. Mas no fim ela espera que você compre um produto que passou na tela. É o marketing, o ibope mantendo o bom senso. Pegue o telefone 0900. Tem empresário safado que ganha muito dinheiro. Tem vários mano embaçado que por um papel tá preso. Que nunca usou, assinou, aí complicou. A polícia embaçou e no seu bolso colocou. Demorou, maloqueiro na fita primeiro. Já levou relógio, carteira e dinheiro. E ninguém viu e ninguém sabe. Só sei que em Guaianazes os mano cheira à vontade. Várias mina, várias moto, vários rolê, vários ladrão, várias armas e vários proceder. Cotidiano complicado, lado a lado, de tabela nas rimas eu já tinha te avisado. Periferia, o sangue escorre pelo asfalto. No Juscelino, Maia ou Bonifácio, 2001, MRN, quem não segura treme. Homes lá do leste, Coab, Tiradentes. É nóis, se não quiser.